Estamos reunidos esta noite em nome do Senhor dos Exércitos. E quando isto acontece, estamos reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. E no momento que o Senhor está presente, portas do inferno cairão. Porque nós estamos felizes esta noite, nos regozijando esta noite, mas há mais felicidade para chegar aos filhos de Deus. Por isso, nesta hora, em nome do Senhor dos Exércitos, nós damos ordem a todo espírito contrário ao Senhor, que nesta hora caia por terra, toda fortaleza caia por terra, todo dedo que estiver tampando ouvidos caia por terra, toda mão que estiver segurando corações caia por terra, porque o Senhor dos Exércitos vai falar aos corações. E quando o Senhor fala, há bênção a receber. E nós somos instrumentos afinados por Ele. E nada, nem ninguém, vai impedir a nossa adoração, nem a nossa palavra. Nada, nem ninguém. O Senhor dos Exércitos está presente. Todo centímetro quadrado deste templo agora está consagrado ao Senhor. E nós proibimos todo o espírito do inferno de aqui estar. Ó Senhor, fala abundantemente aos nossos corações. Desmascara o inimigo. Expulsa-o do nosso meio. Para que só a tua glória brilhe entre nós, em nome e por amor de Jesus. Você que concorda, diga amém. Amém. Assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa época de grande religiosidade em todo o mundo. Estamos vivendo hoje, não é só no Brasil, em todo o mundo. De repente a religião virou o quê? Moda. De repente, ao invés da vergonha que as pessoas tinham de proclamar a sua fé, George, de viverem a sua religião, de repente não. Agora conta ponto. Todo mundo quer ser religioso. Até ser crente. É chique. Quanta gente por aí que se diz crente, porque está na moda. Ter uma religião, hoje em dia, é ponto. As pessoas gostam de dizer que acreditam naquilo, que estão fazendo aquilo outro, sabe? Parece que elas se sentem mais santas. Eu não sei se você notou, ser católico agora no Brasil é politicamente correto. Até ser crente está em alta. Os macumbeiros saíram de trás das moitas. As estampas de São Jorge estão aí em todos os carros agora atrás. Há uma proliferação de imagens de São Jorge. Todos agora são religiosos. Uns oram voltados para Meca, outros oram voltados para Jerusalém, outros oram voltados para alguma força, alguma energia, uns no mar para Iemanjá, uns para os antepassados, para Buda. Ligando a televisão, é só o que aparece. Todo mundo sabe as suas opiniões sobre o segundo casamento, sobre aborto, sobre o uso de preservativos. Todo mundo sabe que agora o limbo acabou. Limbo era o local para onde a Igreja Católica dizia que iam as crianças quando morriam. não batizadas. Enfim, de repente, nós estamos com um show de tradições, um show de dogmas, e aí tudo começa a ser incrementado, a se falar. Procissões, velas, terços, rosários, e é claro, o culto a Maria, qualquer que seja o nome com que ela apareça, das graças, Socorro, Conceição ou Aparecida. Parece que todo mundo está metido em algum tipo de religião. E uma boa parte, se não a maioria, diz assim: a minha é que é certa. Não é verdade, pastor Vitor? Essa que eu estou é que é a correta. Esta é a religião que Deus quer, que Deus aprova. Esta é a religião cristã por excelência. Mas será que isso é verdade? Será isso verdade? Será que é uma religião verdadeiramente cristã, aquela que Deus aprova? Será que há uma? A Bíblia diz que sim. A Bíblia nos responde que sim. Tiago, um dos irmãos na carne do Senhor Jesus Cristo, escrevendo aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam espalhados por todo o Império Romano, disse, inspirado pelo Espírito Santo, no seu primeiro capítulo da sua carta, lá no versículo 27, ele disse assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Dois pontos: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. Que coisa, cara. Então, a verdadeira religião, a verdadeira religação, a religião que Deus aprova, que a Bíblia traz, ela tem duas características básicas. A primeira está na declaração de que nós temos que estar ligados aos necessitados, órfãos e viúvas. Segunda proposição, que nós temos que nos manter santos, separados. A primeira característica da verdadeira religião, então, a marca dela é a generosidade. Você pode dizer comigo: generosidade, benevolência, misericórdia, envolvimento pessoal com os mais necessitados. O contrário do individualismo, o contrário da indiferença, o contrário de eu vou viver a minha vida e você que se dane. O contrário disso. A verdadeira religião se envolve com as pessoas e procura quem precisa para fazer o bem. Diga: para fazer o bem. Porque o próprio Tiago, mais uma vez inspirado pelo Espírito, vai dizer adiante no capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E o bem, igreja do Senhor, começa onde? Quem sabe? Começa em casa. O bem começa em casa. O bem começa do Espírito. Deus e o mundo, Deus e o pecado, Deus e Maria, Deus e os santos. Não, há um só Deus e Pai e um só Senhor, Jesus Cristo, porque importa que sejamos salvos. Deus não divide glória, nem aceita ser servido por rebeldes, por desobedientes, por profanos, por pecadores. Porque Jesus disse claramente no seu evangelho segundo Mateus: olha, presta atenção, minha igreja, presta atenção, o que eu quero de vocês é o seguinte: vocês têm que buscar uma coisa. Qual é? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que Jesus diz. Essa é a religião que Deus aprova. Esta é a verdade. Este é o caminho e esta é a vida. Nós não podemos ser tolos e nos desviarmos disso. Diga aí para o seu irmão: meu irmão, não seja tolo, não se desvie desta verdade. Diga para ele: não se desvie, meu irmão. O texto que vai nos inspirar esta noite é o mesmo da segunda parte. Está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33. Eu convido a ler comigo o texto base desta noite, que está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33. Acompanhe a leitura desta palavra. Diz assim: Provérbios 1:32. Eu vou acrescentar aqui sinônimos para que você entenda bem o que o Senhor quer dizer. Ele diz: os néscios. Quem são néscios? Os tolos, os insensatos, sem juízo, os desobedientes, aqueles que estão querendo se desviar. Os néscios são mortos por seu desvio. Desviado de quê? Dessa direção, desta palavra, desta orientação. E aos loucos, quer dizer, os orgulhosos, aqueles que são vaidosos, a sua impressão de bem-estar, está tudo bem comigo, eu sou assim com Deus, os leva à perdição. Eu não preciso de nada, eu estou legal. Deus é Pai. A palavra diz que essa impressão de bem-estar leva à perdição. Versículo 33: mas o que me der ouvidos, aquele que seguir a religião que eu aprovo, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que coisa fantástica! Estamos trazendo aqui como tema a religião que Deus aprova, terceira e última parte. Este tema teve a sua segunda parte no dia 15 de abril pela manhã. 15 de abril. E nesse dia nós começamos comparando duas coisas. Presta atenção, porque se você não estava, você vai então compreender. Nós estávamos comparando a nossa situação, Georgia, de Cleuma, Solange, antes da conversão, antes de nós sermos atingidos pela palavra de Deus, antes de sermos libertos de Satanás, com a posição de Israel, antes de ser liberto do Egito, antes de ser liberto da escravidão e de Faraó. Então nós colocamos assim, pastor Miro, Lu, irmão Juvenil, há um simbolismo aqui. Faraó simboliza Satanás, é o poder maligno. O Egito, que é onde ele manda, onde ele é rei, simboliza o mundo, onde Satanás é o príncipe. Israel, que é o povo de Deus, que vai ser liberto, simboliza a igreja, você e eu, para sermos libertos do mundo e de Satanás. E Moisés simboliza o Senhor Jesus, que é o libertador do povo. Quem entendeu até aí? Diga aleluia. Que igreja inteligente. Estou chocado com a inteligência da igreja. Todo mundo entendeu. Glória a Deus. Então, nós vemos que assim como Deus enviou Moisés a Faraó para, por intermédio de sinais, prodígios, maravilhas, confrontar Faraó e libertar o seu povo do Egito, o Senhor também enviou Jesus para este mundo para confrontar Satanás com poder, autoridade, prodígios, para libertar a sua igreja das suas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas escute isso. Escute isso. Assim como o coração de Faraó estava fechado de Jardim, obstinado, estava duro, e Faraó fez o máximo que pôde para evitar que a libertação de Israel, do povo de Deus, fosse real, total e completa, hoje em dia Satanás também faz o que pode. Ele dá o máximo para que a igreja de Jesus viva uma vida religiosa, não que Deus aprove, não uma vida religiosa quente, autêntica, verdadeira, livre, mas uma vidinha religiosa morna, de fachada, capenga, como ele, Satanás, quer. E por que que ele quer isso? Atenção, você. Cada um de nós aqui sabe o que está acontecendo na sua família, nos seus parentes e dentro de casa. Cada um sabe. Sabe por que Satanás quer que nós vivamos uma vidinha religiosa de segunda categoria, cheia de falhas, cheia de brechas, para que ele e seus demônios continuem a ter influência na sua vida, na vida da sua família, e tenha autoridade sobre vocês? É isso que ele quer? Então você agora sabe o motivo desta mensagem, o motivo desta pregação. Qual é? O motivo desta palavra é que o Senhor, na sua graça, na sua infinita misericórdia, quer desmascarar Satanás na sua vida e mostrar as tentativas que ele está fazendo, as armadilhas que ele está armando para fazer com que você viva essa vidinha religiosa de terceira classe, de terceira categoria, cheia de brechas, de clichês, clichê, cheia da boca para fora, mas sem santidade e, portanto, sem poder. Quem entendeu, diga amém. Então Deus quer que você conheça as artimanhas, os truques de Satanás, para não conseguir, para que ele não consiga vitória em você, sobre você, para que você possa viver, irmã Shirley, para que você possa viver, meu caro irmão França, minha cara irmã Jaqueline, cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida com autoridade, diga autoridade e poder. Porque quando você estiver num lugar e pressentir a presença de Satanás, você poderá dizer como Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Nada. Você é filho de Deus. Filho de Deus nasceu com poder. Palavra, o Evangelho de Jesus segundo João, quando começa a dizer que o Verbo no princípio estava com Deus, no princípio era Deus, Jesus, depois diz que ele se fez carne, vestiu a nossa humanidade, se tornou homem, e mais adiante diz que ele veio para os seus, para Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas os seus o rejeitaram. E aí ele acrescenta de uma maneira fantástica: mas a todos que o receberam, quem recebeu o Senhor Jesus aqui, diga amém. Amém. Todos que receberam Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, a base do seu nascimento é poder dado por Deus. A situação, o nível do filho de Deus é poder. Você tem que compreender isso. As três, nós estamos mostrando cinco tentativas de Satanás, cinco armadilhas. As três primeiras nós já mostramos no dia 15 de abril pela manhã. Você tem à sua disposição em CD. O título é Religião que Deus Aprova, segunda parte. Mas nós vamos fazer uma ligeira recapitulação, porque você pode não ter estado aqui, antes que nós então tratemos das outras duas, porque hoje nós vamos encerrar tratando da quarta e da quinta armadilha. Mas vamos recuperar as três primeiras. Abra o seu livro, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículos 14 a 16. Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, o coração de Faraó está obstinado, está fechado, está teimoso, recusa deixar ir o povo. Então Moisés vai ter com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, esse Senhor aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? Aí é o nome de Deus no original hebraico. YHWH quer dizer eu sou, aquele que é, que era e que há de vir. O eu sou, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Agora leia comigo esse finalzinho: e até agora não tens ouvido. Deu uma parada aí. A primeira armadilha de Satanás com você foi, eu vou botar no passado, porque acho que todos aqui estão convertidos. Foi a primeira armadilha, foi que como Faraó, simbolizando Satanás, não ouve a voz de Deus, ele também trabalhou para que você ficasse com os seus ouvidos tampados e o seu coração fechado, para que jamais você ouvisse a palavra de Deus. Pessoas que estavam aqui, Satanás foi repreendido e tiraram a mão, e ele tirou a mão dos ouvidos, que vieram aqui à frente para confessar seus pecados, caíram aqui não pelo poder de Deus, mas como um truque para fazer a pessoa ficar desacordada e não permitir que ela ouvisse a palavra, não permitir então que pela a palavra entrando no seu ouvido brotasse o dom da fé e ela tomasse a decisão de servir o Deus da glória para todo sempre. Esta é a primeira armadilha de Satanás. Qual é a primeira armadilha? Ele quer que a pessoa tenha uma vida sem religação a Deus, sem religião. Diga: vida sem religião. E tem mais. Hoje em dia, depois da sua decisão de servir a Deus, agora ele não pode mais fazer nada quanto a isso. Depois da sua libertação do pecado, eu quero lhe dizer uma coisa: Satanás não desistiu. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele não desiste, ele resiste. E ele insiste a correr atrás do prejuízo, não tentando mais pegar você de volta, porque isso é impossível. Agora você é templo do Espírito Santo, você está nas mãos do Senhor, ninguém tira, mas ele vai fazer de tudo para que você viva uma religião, não do jeito que Deus quer, não do jeito que Deus aprova, mas da maneira que ele, Satanás, quanto maior o número de não convertidos, ou de desviados, ou de enganados, melhor para ele. Então essa foi a primeira tentativa. e você já quebrou essa armadilha, porque hoje você é do Senhor. Então agora você começa a prestar atenção daqui por diante, porque lá no Egito, depois que o Senhor operou maravilhas trazendo pragas, as águas se transformaram em sangue, rãs, piolhos, moscas, Faraó e o Egito, o inferno ficou tão abalado que Faraó mudou de opinião. Êxodo capítulo 8, aí versículos 24 e 25. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, leia comigo agora o que o inferno falou: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus. O que, que está escrito aí? Nesta terra. Esta é a segunda armadilha de Satanás. Ele aceita agora, porque não tem mais jeito, que você tenha uma ligação com Deus. Ele aceita agora que você sirva a Deus, que tenha uma religião, mas vai fazer de tudo para que você continue com um pé na terra dele, nos domínios dele, debaixo da autoridade dele. Quem entendeu isso? Diga glória a Deus. Ele agora tem que aceitar a sua religação com Deus. Agora, ele não pretende mais uma vida sem religião. Olhe bem para cá. A primeira armadilha foi vida sem religião. Agora, não tem mais jeito. Ele aceita a religião. Mas agora é religião sem separação. Na terra dele, nos domínios dele. Você também entendeu isso? De glórias a Deus? Como é que é isso, pastor Luiz? Ele quer que você, convertido, viva uma vida muito semelhante à vida do ímpio, uma vida de semelhança do não convertido. Que é isso, pastor? Uma vida religiosa de fachada, uma vida religiosa de aparência, hipócrita e falsa. Vou falar baixinho. Você sabia que o Senhor Jesus, com aquele coração idêntico ao do Pai, quando veio aqui, que chorava, que se movia de íntima compaixão, estava disposto a olhar a desgraça, a fraqueza, a fragilidade, a miséria dos seres humanos e perdoar o pecado mais pavoroso, mais cabeludo? O Senhor não perdoava e desmascarava e falava na cara quando era hipocrisia, dizia: hipócrita. Religião hipócrita. É isso que Satanás quer. Como é que é isso, pastor Luiz? O camarada é batizado, ele entra nas águas. Oh, dia de emoção tremenda, dia de glória. Só falta o Espírito de Deus aparecer, porque a gente vê as pessoas tocadas na sua sensibilidade, umas caem. Presença de Deus, não é, pastor Miro? Ali duas pessoas caíram no nosso último batismo. Um dia maravilhoso, Deus nos brindou com as cores que Ele criou. Um dia tão lindo. E um dia emocionante, a pessoa vai ali, se ajoelha, promete, faz e acontece e tal. Depois vem à igreja, é assíduo, está aqui nos cultos, domingo, de manhã, de tarde, durante a semana, tem alguma participação na igreja. Mas, quando vai para a rua, quando está na terra do Egito, é que ele se sente à vontade. Aí se junta com outra pessoa, começa a usar a mesma linguagem das outras pessoas, usando os palavrões, começa a perder a sua santidade, a sua vida custa mudar, ou às vezes não muda, ele vive com alguém, mas não é casado diante de Deus, ou ele é só noivo, mas ele quer manter uma vida íntima, uma vida sexual com a pessoa, ele está dentro de casa, mas ele entristece aqueles que estão perto dele. Enfim, cadê o crente convertido? É o que se chama crente agente secreto. Ninguém sabe. Só a igreja que acha que ele é santo. Mas aonde está? Aonde ele vai? Começando em casa. Ele não mostra isso. Ninguém desconfia que ele é do Senhor. Não. A verdadeira religião, a religião que Deus aprova, exige diferença, exige separação. Nós fomos colocados aqui para fazermos exatamente a diferença, a separação. Meus amados irmãos, sem separação não há poder. Eu vou repetir isso. Sem separação não há poder. Você pode repetir comigo para ficar gravado? Sem separação não há poder. Você, Valdez, Cheóis, eu digo às vezes os mesmos nomes, porque com 64 anos eu não lembro de todos. Gilberto, Rosana, vocês me perdoem os outros. Creuza, Sandra, Jaqueline, mas não há um recado direto para ninguém. É só para chamar a atenção da igreja. Você e eu fomos constituídos o quê? Sacerdotes, mas sal. Diga sal. Sal da terra. O que que é isso? Para que que se usa o sal? Quando você põe sal numa carne e pendura ela no sol, ela não estraga. O sal é para evitar a corrupção. O sal é para evitar a podridão. O sal, você é sal. Para onde você estiver, haver santidade. Onde você está, num grupo de trabalho, está no trabalho, só olha, fulano chegou. Esse negócio não pode ser feito. Ele não vai aceitar. Ele é sal. Fulana chegou, vamos mudar o assunto. Esse assunto ela não gosta, ela não suporta esse tipo de assunto. Fulano é sal, chegou, começa a fazer diferente. Agora, o Senhor Jesus disse aqui, presta atenção: se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor espiritual, sem separação, sem santidade, sem fazer a diferença, ele disse, não serve para mais nada, será jogado fora para ser o quê? Pisado pelos homens. Sem separação não há poder. A humilhação. Sem separação não há poder. Tem que haver separação, separação do conselho dos ímpios, separação do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Nós temos que assumir que somos de Jesus. Nós temos que assumir lá. Nós temos que assumir na piscina do sítio. Nós temos que assumir do Ilha, você que está chegando, na praça. Nós temos que assumir você, aonde você estiver, na sua casa, na sua, no seu local de trabalho, na sua escola. Nós temos que assumir diante das potestades, dos principados, dos demônios, do reino espiritual, diante dos homens. Nós temos que assumir que somos do Senhor Jesus. Temos que assumir que somos de Deus. Tem que ter coragem moral para assumir que é de Deus. Agora, tem uma promessa para você. O Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, não é só com os lábios, não, é com a vida, hein? Também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas ele acrescentou outra coisa que eu vou falar baixinho: e aquele que me negar diante dos homens também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a segunda tentativa de Satanás, que você viva uma religião sem separação. Vamos à terceira tentativa. Êxodo 8, versículo 27 e 28, diz assim: Moisés disse: nós temos Faraó de ir caminho de 3 dias no deserto. 3 está indicando aqui a plenitude da separação. Moisés está dizendo: nós temos que estar totalmente separados do Egito, do pecado, do mundo. 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Preste bem atenção como termina o versículo. Como é que está terminando aí? Como ele nos disse. Você tem que fazer essa religião, essa religação, esse louvor, essa adoração, essa vida. Não é como Satanás quer, nem é mesmo como nós queremos. É como ele quer, como Deus quer, como ele disser. Versículo 28. Então disse Faraó: como é que o inferno respondeu? É, deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor. A barra está pesando na cabeça do Egito, muitas pragas, Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, o que, que está escrito aí? Não vades muito longe. A terceira armadilha de Satanás, a terceira tentativa, é fingir que aceita que você viva uma vida religiosa com Deus, que você faça diferença dos valores do mundo, que você viva com separação do pecado, mas não muita, não total, não completa. Tem um rabinho preso ali. Não vades muito longe. Não se afasta muito do Egito, do mundo, do pecado. Muitos que se dizem crentes, que chamam Jesus de seu Senhor, estão vivendo essa vidinha capenga, caíram na armadilha de Satanás. Por quê? Aceitam e vibram com muitas verdades do Evangelho. Isso daqui é lindo, hein? É maravilhoso. E isso daqui? Isso daqui não é bem assim o que está sendo dito. Racionalmente, eles rejeitam determinadas passagens, determinados compromissos. Sabe por quê? Não agrada a sua carne, não agrada aos seus desejos, não agrada a sua própria vontade. Querem ser de Deus, mas também querem continuar pecando. Querem ser de Deus, mas querem não se afastar muito do pecado. Querem estar perto de Deus, mas não muito longe do inferno. Querem ser amigos de Deus, mas também, e ao mesmo tempo, do mundo. A palavra diz, Tiago, essa palavra, toda calcada em Tiago, é uma carta tremendamente inspirada pelo Espírito. E Tiago, na hora que vê essas pessoas assim, o Espírito é tão contundente que quando ele começa o versículo, ele diz: infiéis. Começa assim: infiéis. Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser tornar-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É por isso que Satanás gargalha quando alguns crentes vão à igreja. Vai para o deserto oferecer sacrifício ao teu Deus. Vai lá, mas ó, não vai muito longe não. Mantém aquele pecadinho miserável, aquele que ninguém sabe, aquele que só você e eu sabemos. Mantém aquele, não se livra daquele não, porque é por meio daquele, é por meio desse buraco, dessa brecha, que eu tenho um dedo sobre você e você ainda está debaixo da minha autoridade. O Senhor está desmascarando o inimigo para você esta noite. Está. Está. Para quê? Para que hoje, você reconhecendo este pecado, esse dedo, em honra a Ele, em temor a Ele, por amor a Ele, você quebre definitivamente esses grilhões e seja verdadeiramente livre para servir ao Senhor como Ele quer e ter uma religião que Deus aprova. Até aqui nós recordamos ligeiramente o que nós vimos no dia 15 de abril, na segunda parte. A partir de agora, então, é novo. Então, o Senhor começou a trazer mais pragas no Egito: peste dos animais, úlceras sobre animais e homens, chuva de pedra. E quando parecia que havia uma invasão de gafanhotos, aí Faraó mudou outra vez de opinião. Veja o que está em Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 11. Êxodo, dê uma catucada aí no seu irmão e diga: não pense nem em dormir agora, viu? Eu vi pessoas que levaram tão a sério, deram uma catucada tão forte que a cabeça da pessoa tremeu daqui. São pessoas fiéis que cumprem o que a palavra diz, né? Deu uma catucada no seu irmão. Pá! Êxodo capítulo 10. Preste atenção aqui, a quarta armadilha de Satanás. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este Faraó lhes disse: tá bom? Tá ok? Ide, servi ao Senhor. A barra está pesada para mim, eu não estou aguentando. Servi ao Senhor vosso Deus. Agora olha a pergunta de Faraó: porém, quais são os que hão de ir? Preste atenção à resposta de Moisés. Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, diga a juventude, com os nossos velhos, diga a terceira idade, com os filhos e com as filhas, diga a família, com os nossos rebanhos, com nossos gados, digo os bens. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Nós vamos é com tudo, Faraó. Nós vamos com tudo. Aí Faraó disse: eu acho que vocês estão mal intencionados. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vê, depois tendes conosco mais intenções. Vocês todos vão fugir, vão me deixar aqui na mão. Versículo 11: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. A quarta tentativa de Satanás, a quarta armadilha para com você, é que Satanás quer que você se satisfaça em servir a Deus, apenas você, mas sem o envolvimento da sua família. Ele quer que você fique satisfeito de você estar aqui, mas sem o envolvimento do restante da família, que ainda não ficou convertida, ainda não está livre dele, do pecado, do mundo, do Egito. Essa é uma armadilha para você estar aqui e aceitar que o seu esposo não esteja. Eu conheço esposa que está aqui esta noite e que antes desta palavra ser dada, só pelo Espírito do Senhor, pelo amor que ela tem ao seu marido, que ela nunca desistiu de que ele fosse um dia convertido e viesse para o Senhor. E Deus honrou esta persistência, esta oração, porque ele foi convertido e também está aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que que Satanás quer que a pessoa fique satisfeita e está sozinha aqui, sem a família? Para evitar que a bênção de Deus alcance o restante da família, alcance a descendência de geração em geração. Muitas vezes você vê dedo do maligno passando de uma família para outra, de uma família para outra. A família toda não está convertida. Preste bem atenção agora, uma coisa. Muitos problemas que chegam à nossa vida, irmã Helena, irmã Luzia, Simone, Jorge, Cláudio. Muitos problemas, principalmente aqueles mais difíceis de serem resolvidos. Sabe aqueles problemas que se arrastam? Quem tem problema que se arrasta? Faz assim. Que você ora, ora, ora, ora, mas o problema resiste, resiste. Quem tem problema aí assim? É. Há muitos problemas. Há uma doença crônica. Você ora, melhora, tem uma coisa, um adesivo que diz, ora que a coisa melhora. Né? Ora que a coisa melhora. Mas a gente pode acrescentar nesse caso, mas não vai embora. Ora, melhora, mas não vai embora. Fica. A doença está ali. Problemas que se arrastam. O marido duro, exigente, que não foi aquilo que aconteceu há pouco, que eu dei o exemplo. A mulher continua orando pela conversão dele e o bichinho está lá pegando no pé dela. Eu quero você aqui mais cedo. Vai botar meu almoço e não sei o quê. E pé. E quer afrontá-la. E ele continua lá sem estar convertido. Uma dificuldade financeira. Dificuldade financeira que persiste, que não tem fim, que melhora mas volta, que aquele emprego que nunca chega, nunca vem, eu tô aqui. E aquele que chega e, puxa, já foi embora, acabou. Persiste, nessa situação, caso de justiça, está lá, os anos passam e não acontece nada. Eu quero dizer o seguinte, Deus não está alheio a essas coisas. Se há alguma brecha para que o inimigo esteja fazendo isso, você está sendo instruído esta noite para saber por que está acontecendo isso. Mas eu também quero te dizer que Deus é sobre todas essas coisas. Deus às vezes está aí nessa questão, ele está colocando o dedo para endurecer o coração do seu marido, ele está colocando o dedo para evitar aquele emprego, mas Deus está fazendo isso, está, porque na hora que ele meter a mão poderosa dele, o efeito é tão fantástico como a tsunami que vai converter toda a família em volta e os vizinhos também. Glória! Glória! Glória! Pastor Luiz, o pastor está inventando isso? Não estou não, confira aí. Volte um pouco, Êxodo 10, versículos 1 e 2. Êxodo 10, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, Moisés, presta atenção. Vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração... Fui eu que fiz, Moisés. E o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Oh, glória. Meu irmão, quando Deus quer operar, não há problema. Quanto maior o problema, mais superabunda a graça e mais gente é convertida e tocada por Deus. Portanto, não caia nesta quarta armadilha de Satanás. Não deixe de orar pela cura, pelo emprego, pela conversão do marido. Não deixe, principalmente pela conversão da família, marido e filhos, porque Provérbios diz que como ribeiro de águas, assim é o coração desta pessoa, do rei, do seu marido, do seu filho, nas mãos do Senhor. Ele inclina como quer. Continue a orar. Continue a orar. Ore, Senhor. A tua palavra diz isso em Provérbios e tal. Nem precisa citar que o Senhor sabe um pouco a Bíblia. Ele sabe onde tem as passagens. Então, a tua palavra diz em Provérbios isso, isso, isso. Senhor, e eu estou clamando a ti. Inclina o coração do fulaninho. Inclina o coração da minha. Inclina o coração para a tua palavra. Para que haja conversão, para que eu ainda nos meus dias tenha um dia das mães glorioso com toda a minha família na igreja, convertido aos teus pés. Ele há de fazer um grande sinal para que você conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Mas agora você também tem responsabilidades, né? Se os seus, atenção, responsabilidade nossa. Se os filhos são pequenos, estão dependentes de nós, traz para a igreja. Faz culto doméstico, ora e traz para a igreja. Mesmo zangadinhos, mesmo emburradinhos, sabe por quê? Você tem responsabilidade sobre eles e tem autoridade sobre eles. Não só você tem que estar no caminho do Senhor, como você tem que ensinar a eles no caminho que deve andar. Este é um princípio de vida. Sementes de vida, para que eles não se desviem dele. Os filhos são dependentes, são pequenininhos, traz na marra, traz com autoridade, traz zangado. Nós já tivemos crianças aqui oprimidas pelo diabo, crianças que estavam coitadas, não aguentavam ficar, choravam, esperneavam no coral. Quando nós fomos lá louvar ao Senhor em Guadalupe, os pais também levaram, e a criança esperneava e gritava, e o pastor mais próximo impunha as mãos, orava e tal. E o tempo foi passando. Hoje o menino é uma bênção, está na escolinha, e só Deus sabe o que ele vai ser na obra de Deus, não é verdade? Graças a Deus. Agora, se seu filho é grande, se seu filho é um adolescente, se ele já é adulto, se ele é rebelde, olha, não force a barra, não insista, não enche os seus ouvidos, não fique fazendo, porque você pode ter o efeito contrário. Ele pode criar uma rejeição à igreja, ao Senhor, à palavra dele. Só que você também não deve se conformar. Você continua orar e começa a criar aqui dentro do seu coração uma certeza de fé que o Senhor vai levantar a sua mão para resgatar o seu filho. O Senhor vai levantar a sua mão para resgatar o seu marido. Essa certeza você começa a criar aqui, e ela é por fé. Porque a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você ainda não viu a conversão, mas se você ora e começa a criar uma certeza no seu coração, você diz: Senhor, tua palavra diz em Provérbios que o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Atende a minha oração, Senhor. A tua palavra diz que orai uns pelos outros para serem curados, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Senhor, eu estou te suplicando pelo meu filho, eu não desisto dele. Ah, eu sei, esse Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Segura a mão da pessoa que está do seu lado agora, olhe para ela e diz: olha, olhe para ela e diga assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que um dia o meu Redentor que vive vai se levantar e vai mudar essa situação. Ele é poderoso para fazer isso. Eu creio, eu creio. Essa é a certeza da fé. Mas depois da praga dos gafanhotos, e quando houve trevas sobre o Egito, então Faraó reconsiderou ainda essa posição. Vamos ver a quinta e última armadilha de Satanás. Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: tá bom, Moisés, já não aguento mais de tanta praga na minha cabeça. Satanás estava dizendo por meio de Faraó: eu não aguento esse inferno, vê se pode. Ide servir ao Senhor. Tá, pode ir. Leva a tua família também. Tá bom, vai você, vai tua família. Fiquem somente o quê? Os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também conosco. Tá, eu deixo. Vai, a família toda convertida. Sabe qual é a quinta e última armadilha de Satanás? É que ele aceita que você esteja separado, que você esteja afastado do mundo do pecado. Ele aceita também, pelo poder de Deus, que a sua família convertida esteja com você. Mas a armadilha dele é que você deixe de fora os seus bens, os seus negócios e as suas finanças. Você entende? Há muita gente na igreja assim. Amigos, amigos, fiéis, fiéis, mas infiéis na vida financeira. Infiéis porque os negócios são desonestos, porque as pessoas se metem em golpes, em falcatruas, e não anda de acordo com a lei, porque começa a achar que a lei é injusta. O Senhor Jesus não disse para a gente fazer isso, não. Disse para nós nos submetermos às autoridades, para dar a César o que é de César. Você é cidadão aqui da terra, tem que cumprir com seus deveres. E o Senhor foi o primeiro a dizer isso. Então a pessoa começa a fazer negócio, começa a sonegar imposto e começa a sonegar o dízimo. Mas a sua vida profissional e financeira também tem que servir a Deus. Diga amém. Olha, quem não submete os seus bens, a sua vida financeira, a sua renda, o seu dízimo, a oferta, quem não faz isso é desobediente. Não pode dizer que é obediente, porque o Senhor diz para dar o dízimo. Se a pessoa não dá o dízimo, não pode dizer: eu sou obediente ao Senhor, não dá o dízimo. O Senhor disse para dar, é desobediente. Também não pode dizer que tem fé. Será que pode dizer? Por que não deu o dízimo, irmão? É o seguinte, esse mês apertou, eu estou deixando para o final. Se sobrar alguma coisa, isso não é fé. Fé é receber a renda, separei 10% para o Senhor, vou viver com 90%, porque o Deus a quem eu sirvo, eu tenho fé que Ele é poderoso para fazer com que esses 90% rendam mais do que os 100%, porque Ele é fiel para repreender o devorador da minha saúde, o devorador das minhas bênçãos. Ele é um Deus fiel para abrir as janelas do céu e derramar sobre mim e minha família bênçãos sem medida. Isso é fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que você viu as cinco armadilhas de Satanás, para concluirmos esta mensagem, eu queria que você agora visse a resposta que Moisés, simbolizando o Senhor Jesus, como eu falei do início, disse para Faraó, deu a Faraó. Êxodo 10, versículos 25 em diante. Preste bem atenção. Respondeu Moisés: também tu, ó Faraó, tu nos tens de dar em nossas mãos, tem que dar em nossas mãos, Satanás, tu tem que dar nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos, quer dizer, os nossos bens, os nossos haveres, a renda, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Nada pode ficar contigo. Versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, a nossa casa, o nosso carro, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, cuidado, em que eu não mais vejas, que tu não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E nunca mais viu, porque a praga final era a morte dos primogênitos e a saída de Israel com todos os seus bens familiares, dinheiros e coisas ainda do Egito. E Faraó, mesmo depois, como você sabe, quis persegui-los, nunca mais viu a Moisés, porque sucumbiu com seus exércitos no meio do Mar Vermelho. Então, agora preste atenção, meu amado irmão. Depois que Satanás, personificado aqui por Faraó, tentou fazer com que você caísse na primeira armadilha. Qual foi a primeira armadilha, Aida? Qual foi, Solange? Primeira armadilha: que você não tivesse uma ligação com ele, que você não ouvisse a palavra e não se convertesse, que você tivesse vergonha de ser batizado, que você tivesse vergonha de confessar Jesus como o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Depois dessa armadilha, você passou. Ele aceita que você tenha religião, desde que sem separação, sem santificação. Ele não quer a sua separação. Depois que ele tenta que você fique sem separação, ele vai aceitar a sua separação, tá bem. Você fica separado, você é honesto, ah, tá ok. Você é patricinho mesmo, fica por lá e tal. Mas, não muito. Deixa um pecado aqui que me ligue a ti, aqui na minha terra, nos meus domínios. Separação, mas não muito. A quarta tentativa é aceitar a sua separação, mas querendo ficar com alguém da sua família, para que a bênção de Deus não alcance todos os seus. E a última tentativa, ele aceita que você esteja separado, a sua família também, mas que você não sirva o Senhor com seus bens, que você não pense nos seus irmãos, que não traga gêneros alimentícios, que não dê oferta e, sobretudo, que não tenha atitude de fé de dar os 10% do dízimo. Mas o Senhor abriu e rasgou a máscara de Satanás essa noite para dizer que a religião que ele aprova é com separação total. Ele quer que você esteja totalmente no Santo dos Santos, e que com você esteja a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, os seus parentes. Ele quer que você esteja totalmente na sua casa, dando graças a Ele, livre completamente. Ele quer que você vá para lá com tudo que você tem, que cada bem que chegue à sua casa, você imponha as mãos e consagre ao Senhor, dê graças pela fonte de renda, que venha aqui à frente, numa atitude de fé, não a nós, mas a Deus, dizendo: eu vou fazer o que Deus aprova, porque eu recebi dele a direção para fazer isso. E quando o inimigo buzinar no seu ouvido e diz: esse mês não vai dar, você fala para ele assim: nem uma unha ficará de fora. Nem uma unha. Totalmente separados e consagrados ao Senhor. E aí você diz no final: ah, e tem mais. Não me venha mais com dardos. Não me venha mais falar comigo. Eu não quero assunto contigo. Sabe como é? Nunca mais verás meu rosto. Nunca mais terás acesso à minha alma. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando nós estamos completando a palavra desta noite, eu queria convidar você, se você identificou na sua família alguém caindo em algum tipo de armadilha de Satanás, seja um representante dela. Venha aqui esta noite consagrar tudo que você tem, você, seu marido, seu esposo, seus bens, consagrar ao Senhor. Deixe que Ele tome conta de tudo enquanto nós estaremos aqui orando por você. Alguém aqui no teclado, para que nós possamos proceder a essa consagração. Convido os oficiais para que estejam aqui em volta dessas pessoas e que também consagrem a sua vida. Convido. Eu vou fazer um pedido a você, hein? Se você vai deixar de fora alguma área da sua vida, não venha. Não venha, porque eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E o Senhor não aceita hipocrisia. Ele quer o seu coração completamente, totalmente, na obra dele. Alguém vai tocar o teclado? Camille. Muito bem. Antes que eu fale, você que foi tocado pelo Espírito, que houve uma sensibilidade no seu coração, que identificou na sua família, na sua própria família, ou na família dos seus filhos, ou dos seus pais, alguma coisa assim, comece a falar com o Senhor. Ele ouve a sua oração. A sua oração é a oração do justo. Ela muito pode em seus efeitos. Crie no seu coração uma certeza de fé que Deus ouve, que Deus se move, que Deus que deu essa palavra é porque Ele quer mudança. Se Ele chamou você aqui esta noite para ouvir, e se você foi movimentado pelo Espírito para estar aqui, é porque Ele resolveu meter a mão no coração de Faraó. Ele resolveu fazer transformação, sinais, prodígios e maravilhas, e as portas do inferno cairão esta noite. Porque nada nem ninguém vai nos impedir de adorar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito, contempla, Paizinho, a oração destes teus servos que estão aqui. Teus filhos que estão aqui contritos nesta noite, pessoas que foram sensíveis à tua palavra e que têm um coração aflito por alguém de suas famílias, alguém, Senhor, a quem eles amam, mas nós sabemos a quem tu amas também. Senhor, te pedimos esta noite, não por nosso merecimento, não porque nós temos crédito para entrar no teu trono, mas por causa da tua graça, Senhor, por causa da tua misericórdia. Toca esta noite, vai, Senhor, visita aquelas pessoas, faz, Senhor, com que o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Faz, ó Deus, traz uma mudança, tira as mãos dos ouvidos, Senhor, daqueles que estão presos. Tira, ó Pai, a opressão de Faraó. Nós acreditamos, Senhor. Acreditamos que a tua palavra produz exatamente o que ela diz. Por isso, nesta hora eu vou pedir aos teus filhos que, numa atitude de fé, a certeza das coisas que se esperam, uma vez que eles já pediram, eles comecem agora a te louvar com antecipação pela obra que has de fazer na vida deles. Agora, Senhor, nós estamos te louvando por algo que nós não vemos. Nós estamos te agradecendo pela bênção antecipadamente. Nós estamos falando contigo com alegria, com exaltação, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que tu has de se levantar para fazer a obra. E aí Muitos destes teus filhos que estão aqui esta noite hão de voltar numa quinta-feira e hão de chegar aqui orando, felizes, com lágrimas escorrendo em agradecimento a ti. Nesse dia, o inferno estará derrotado mais uma vez e o teu nome será honrado, o teu nome será glorificado. Não temos outro Deus além de ti. Diga agora comigo: não temos outro Deus além de ti. Nós não aceitamos na nossa vida nada fora da vontade de Deus. Diga: tudo na minha vida que fique subordinado à vontade de Deus. Diga: a minha família, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus parentes, diga, os meus bens, tudo debaixo da autoridade de Deus. Diga: eu confesso que nenhuma unha ficará ausente da bênção e da glória de Deus. Assim seja, em nome e por amor de Jesus. Amém. Abrace seu irmão e diga: meu irmão, tenha confiança, guarde essa fé. Você vai dar testemunho, Deus.